sei. Por muito tempo fico longe de você. Mas nem um minuto eu vou te esquecer. Você parece estar em tudo que eu faço. Fecho os meus olhos e me vejo em seus braços. Esquecer. Você parece estar em